Boa noite. Bem, acabei de chegar de Juiz de Fora. Segunda vez que eu vou para Juiz de Fora. Foi muito massa, viu, Ive? Obrigado, galera de Juiz de Fora, que me recebeu bem. Arrumei uma carona. É bizu, velho. Isso aqui é bizu. E a gente conseguiu estudar, viu? Para vocês que duvidavam da nossa capacidade, da nossa disciplina. A gente estudou sábado à tarde. Nós ficamos por volta de umas 4 horas estudando juntos, viu? Muito bom. Bem, mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, tô aqui pra falar sobre o sonho. Não, se bem que eu tô aqui pra falar sobre isso sim. O sonho que eu tive tem tudo a ver com meu tempo estando lá em Juiz de Fora. O que que rolou? Eu dormi na casa do Panda. E a Ivy dormiu na casa da Grécia. Grécia é uma vizinha do Panda. São todos amigos, a galera da Build de Juiz de Fora lá. A gente foi dormir. Era lá para as 11 horas da. Não, lá para 1 hora da manhã. Que é o meu horário normal de dormir. E tipo, a gente marcou da gente acordar tipo, por volta das 9 da manhã pra tomar café da manhã juntos. Tá, é isso. E tipo assim. Tá, eu fui dormir. Normal, pá. E eu acordo com a Ivy batendo na porta da casa do Panda. Eu olho pro relógio assim, em vez de 9 horas, já era tipo 8h15, 8 horas. Não, era 8h10, era 8h10 que era. Eu, ai, Ivy, acordou cedo, aconteceu alguma coisa? Será que. Talvez fosse a Bartira, namorada do Panda, que tava querendo pegar alguma coisa lá. Mas depois eu ouvi claramente a voz da Ivy me chamando: Ivo, abre aqui pra fazer um favor, abre a porta pra gente. Eu, nó, véi. Por que eu não pensei nisso antes, véi? A Ivy veio me servir café da manhã. Era isso, eu tive certeza. Daí eu levantei às pressas assim, verifiquei se eu tava decente e tal, tava de boa. Fui correndo, abri a porta e pará, não tinha ninguém lá. Uai, eu jurava ter ouvido ela, tipo, eu acordei com ela batendo na porta e me chamando. Eu na cama sentado, eu ouvi a voz dela me chamando, eu fui lá, ela não tava lá. Eu voltei pra minha cama, sentei na cama um pouquinho e fiquei pensando assim. Cara, eu acho que já que ela te acordou, você também tem o direito de ir lá acordar ela. Daí foi isso que eu fiz. Eu fui lá desse. Aliás, tá, então antes de continuar isso aí, tudo isso que aconteceu, nada disso foi sonho. Tipo, tudo bem. O que foi sonho é que a Ivy apareceu na minha cabeça, batendo na porta e me chamando. E eu sentado na cama ouvi ela me chamar. Então eu posso associar isso a sonho também, não posso? Bem, enfim, deu por volta de 8h30, eu tinha descido pra padaria, comprei algumas coisas pra tomar café da manhã. Daí eu ia abrir a porta da casa dela e panã, ela também fez o mesmo erro que eu. O mongoloide deixou a porta trancada. Gente do céu. Namoradas por aí, namorados por aí. Se você vai dormir próximo da casa do seu amado, seu querido, tem um pouquinho de desconfiança. Deixa a porta destrancada pro sujeito vir servir café da manhã na cama dele. Aí o que que acontece? Eu tava com o café da manhã tudo bonitinho pronto, na porta da Grécia. E eu tô naquele dilema. Será que eu acordo ela gritando? Eu bato na porta ou eu toco o telefone dela? Eu liguei pro telefone dela, tá desligado. Droga. Eu tive de bater na porta até ela acordar. Daí a Ivy teve de levantar da cama. Gente, tá vendo? Tá vendo, Ive? Se você tivesse dormido com a porta destrancada, eu ia servir café da manhã pra ser bonitinho na cama. Mas foi isso, meu sonho foi esse. Eu sonhei que ela tava me chamando pra servir café da manhã na minha cama. Eu acho que isso é um desejo inconsciente da minha bregueza, da minha romantice aí, de ser servido café da manhã na minha cama. Viu, Ive? Capta essa ideia. É isso, galera. Valeu. Falou.